Muito bem. Nós não vamos encerrar, não, viu? Nós estamos somente esperando que o regional se prepare, porque nós temos que ligar o violão elétrico a jato. No microfone da Rádio Publicidade e Cultura, pela primeira vez em Campinas. Delírio ao Teatro Municipal com a apresentação de Calbi Peixoto, ídolo da juventude campineira e brasileira. Serpentinas, uma festa magnífica, uma acolhida exemplar e, sem dúvida alguma, extraordinária sobre todos os aspectos. Está recebendo o ídolo da juventude brasileiro, Calbi Peixoto, muito aclamado, também muito festejado por todas as suas fãs. Aqui, realmente é um cantor de grandes qualidades, o Calbi, uma figura simpática, um jovem de muita personalidade e que merece realmente o nosso acatamento, a nossa admiração. E é o que está recebendo neste instante Calbi Peixoto, neste raro espetáculo da Publicidade e Cultura. Muito obrigado, Calbi. Muito obrigado. Ô, Calbi, Calbi, faz favor. Infelizmente, eu ia dançar o rock com você aqui, né? Mas, infelizmente, já avisei as meninas que não é possível, porque o juiz não permite, né? E solicitei até que não pedisse. Mas não faltará oportunidade, né, Calbi? O microfone é todo seu, então. Conceição, eu me lembro muito bem, vivia no morro a sonhar com coisas que o morro não tem. Foi então que lá em cima apareceu alguém que lhe disse a sorrir que, descendo a cidade, ele iria subir. Se subiu, ninguém sabe, ninguém viu, pois hoje o seu nome mudou e estranhos caminhos pisou. Só eu sei que tem tanto a subida desceu e agora daria 1 milhão para ser outra vez Conceição. Muito bem, Rádio Publicidade e Cultura, falando do Municipal, apresentando Calbi. O rapaz é grande sobre todos os aspectos, é grande na voz, na interpretação e na altura, né? Olha, Calbi, onde é que eu estou? Mas vamos fazer o seguinte aqui, vamos entrar num acordo. Atenção, vamos entrar num acordo. Nós estamos transmitindo pela Rádio Publicidade e Cultura. Vamos fazer todo o barulho possível antes que o Calbi comece a cantar, porque se vocês gritam quando ele está cantando, vocês ouvem, mas os ouvintes de casa não ouvem, né? Vamos gritar. Olha, assanhamento. Alô, alô, alô, alô, alô, alô. Posso falar? Não deixa falar, tá vendo, Calbi? Coisa horrorosa. Alô, um momentinho só. Vamos estabelecer, vocês prejudicam a interpretação do Calbi, né? Porque ele só sentia a música, vocês fazem barulho. Olha aqui, eu vou dar sinal. Dá licença. Fica bom assim, Calbi? Eu vou dar sinal. Na hora que eu der sinal, vocês gritam tudo que tem. Gasta. Gasta tudo e depois fica quietinho, né? Vamos gritar então, vai. Vai cantar novamente. Calbi Peixoto! Ai, Portugal, as guitarras ao luar, jardins em flor, as garotas a cantar. Quando elas vão, cidadão inglês, francês, fica a sonhar e a falar o português. Se o vento vem, saias vão, que emoção, Que pernas ai, todos querem olhar e ninguém sai. Um dia eu voltarei e ficarei. Não há país igual. É bom amar, mas é melhor em Portugal. Se o vento vem, saias vão, que emoção. Que pernas, ai, todos querem olhar e ninguém sai. Um dia eu voltarei e ficarei. Não há país igual. É bom amar, mas é melhor em Portugal. Olá! Calbi Peixoto, ao microfone da Rádio Publicidade e Cultura, da organização Irmãos Pedroso, apresentando-se no Municipal. Calbi, por favor, pode conversar um pouquinho comigo, Calbi? Posso, sim. Muito obrigado. Eu quero cumprimentar primeiro ao distinto público. Muito boa noite. Boa noite a todos. Foi com imenso prazer, sinceramente, que vim até aqui a Campinas para cantar para vocês. Muito obrigado. Eu agradeço desde já a boa acolhida, o carinho, a atenção e a consideração de todos vocês. Muito obrigado. Momentinho, Calbi. É o seguinte, parece-nos que você vai voltar aos Estados Unidos, né? Eu perfeitamente. Queria, então, que você... Acanhamento. Sendo que dessa vez, por muito pouco tempo. Muito pouco tempo. Vou ficar mais ou menos 2 meses lá, depois voltarei completamente. Completamente. Então, você já tem atividade programada na América do Norte, ou Calbi? Já tenho, sim. Deverei ir. Um momentinho, vamos ouvir. Desta vez. Vamos ouvir. A Canadá, primeiro. Que maravilha, hein, Canadá. Nas cidades de Montreal, Quebec e Toronto. Depois, então, voltarei novamente para os Estados Unidos. Como é? Mas é isso, Calbi. Você não, sim, quer me levar, não, Calbi? Com muito prazer. Cara, né? Se eu pudesse levar as minhas fãs, levaria. Todinhas comigo. Todinhas. Mas, infelizmente, não é possível. Muito bem. Mas, se Deus quiser... Ah, muito obrigado. Muito. Olha... O microfone está muito alto, né? Fala alto que pega. Vamos parar. Momentinho. Vamos baixar. O Calbi é um bocado alto, né, Calbi? 1,76m ou não? 1,80m, tá vendo? 1,80m de voz, olha. Pode falar, o que que é? Quero oferecer essa taça em nome do fã-clube Milinha a Voz das Campinas. Ô, Sidney, por favor, Sidney. Mais uma flâmula também para o Calbi receber um abraço, uma beijoca do ídolo da juventude. Uma flâmula. Quer ler para mim, o Calbi? Quer ler, por favor, lê você, então, vai. Ao Calbi Peixoto, lembrança do Clube Milinha Borba, Campinas. Tá vendo? Então, Milinha, homenageando. Muito obrigado. Eu me sinto orgulhoso porque sou grande amigo da Milinha Borba. Gosto demais. E trago aqui o meu abraço. Ela estava doida para vir aqui comigo. Calbi, eu estou doida para ir com você até Campinas. Mandou um abração bem apertado para vocês. Mais uma, Calbi. Por favor, moço. Estamos aqui, mais uma faixa, um momentinho, uma faixa, quer ler pra mim, Leque? Veio de Barretos exclusivamente para dar uma voz pra ouvir, tá vendo que maravilha? Olha, exclusivamente, a mocinha veio de Barretos exclusivamente para homenagear, Calbi. Pera aí, calma, devagarinho, vai manchar o cabelo, Calbi. Olha, mocinha, menina, o topete caiu, hein? Cuidado com o cabelo do Calbi. A mocinha tá nervosa, é emoção. Ele está nervoso, ele está perto de Calbi, tá vendo? Você viu a voz que não acertava a faixa. Uma beijoca, um abraço, muito bem. Mais uma aqui, uma corbeia de flor belíssima. Quem é que dá? Fala no microfone aqui. Quem oferece essa corbeia de flor? Ao Calbi, as irmãs Marisa e Marilene. Muito bem, muito obrigado, muito thank you, né? Calbi abraçando prazerosamente as fãs, né? Muito bem. Ó, completamente abraçando, né? Muito bem. A outra mocinha, por favor, Calbi, mais uma aqui, o que é? Quero entregar esse presente para o Calbi Peixoto, Marlene Munhoz. Marlene Munhoz, é um presente para o Calbi Peixoto, né? Muito obrigado, Marlene. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado, guardarei esses presentes e essas lembranças com muito carinho, no fundo do meu coração. Muito obrigado, meu amigo. Só abraçar a moça, você não ganhou o abraço, né? Abre. Vamos abrir. Só abraçar a moça primeiro. Ela não ganhou o abraço. Tá vendo? Eu vou nascer Calvi. Eu vou nascer Calvi outra vez. Não tem jeito. Tino, faça favor, rapidamente. Rapidamente, vai, rapidamente. Desportista, para o esporte que você pratica, a loja dos esportes carioca tem o equipamento necessário. Taças, medalhas, jogos de camisa da melhor qualidade, peças avulsas. Tudo para esporte na loja dos esportes carioca, que é também revendedora autorizada de Super Bowl para Campinas. Loja dos esportes carioca, Galeria Trabuco e loja número 10. Muito bem, mais uma senhorita que veio homenagear o ídolo da juventude. Galera, faixa uma belíssima aqui. Uma riquíssima e belíssima faixa de veludo preto com dizeres prateados, brocal isso, né? O rei dos auditórios, Calbi Peixoto. Quem oferece? Mirtes, né? Mirtes, uma belíssima faixa, bem confeccionada, ganhou uma beijoca na mão. Um abraço, Calbi. Eu vou nascer Calbi, não é possível, é. Tá vendo? Eu tava com uma faixa de serpentina, ele ganhou tanta faixa bonita, tá vendo? Eu tenho que nascer Calbi outra vez. Calbi está cantando, acompanhado pelo conjunto Los Cavos, né? Muito bem. Tô bem, uma fotografia. Ei, Calbi, que é feliz. Montreal, Canadá e outras coisas, né? Então, tá vendo? É isso. É isso, né? Vamos abrir, Calbi. Vamos abrir que as situações estão curiosas, né? Oh, o inverno está aí, né, Calbi? É um cachecol. Maravilha, tá vendo? Beleza. E o inverno está aí. Tá, vem, vem. Muito na obrigado. Época oportuna, não é, Calbi? Muito obrigado. Tudo bem. Calbi, já que nós conversamos, já ganhamos, aliás, você, né? Ganhou bastante presente. Ele está com tudo, três faixas, um cachecol, um ramalete de flor, taça. Ei, nada como ser Calbi, né, Calbi? Mas nós já conversamos. Eu acho que pode, né, Calbi? Pode. Você que sabe, né? Eu acho que sim. O Calbi, um momentinho. O Calbi, então, olha, olha. O Calbi é homenagem a essas garotas que com esforço e às vezes também com sacrifício. Deixa eu falar um pouquinho. Muito obrigado. Cantarei agora uma música novíssima que eu gravei para discos RCA Vito. Onde ela mora? Será que ela mora aqui? Hein? Será que ela mora aqui, em Campinas? Vamos descobrir então, nessa belíssima melodia de Getúlio Macedo, onde ela mora? Perguntei onde ela mora, e ela não quis responder. A vocês eu conto agora como é que eu fui saber onde ela mora. O sol tem mais claridade, o calor ali é raridade. Tem um clima primaveril. Onde ela mora, anoitece mais sossegado e o céu é mais estrelado, brilha mais o luar. Ali as flores tem perfume mais ardente, tudo, tudo é diferente, a beleza é mais sutil. Até as aves de manhã cantam baixinho, acordando de mansinho, meu amor, pra me beijar. 1,70m de voz, Calbi Peixoto, microfone da Rádio Publicidade e Cultura. Eu tenho que ficar na ponta dos pés, né? Delirantemente aplaudido no Teatro Municipal, nesta apresentação que a Rádio Publicidade e Cultura está levando a efeito, graças a uma gentileza de loja Esportes Carioca. Conjunto Los Cavos, nos acompanhamentos da Calbi Peixoto. Está ali o Calbi com sua belíssima taça. Mais uma senhorinha que vem homenagear o ídolo da juventude brasileira e agora também gabineira. Um belo abraço, gostoso abraço. Faz favor, quer chegar até aqui? Vamos aqui, né? Quer dizer, o que a senhora trouxe? Trouxe um grande presente para meu grande fã, Galvir Peixoto. Muito obrigado. Muito obrigado. Qual é a música que você gosta mais? Vem cá. Qual é a música que você gosta mais? De todas. Você gosta do Prece de Amor? Gosto. Gosto. Gosto. Então eu vou cantar. Do Galinho. Do Galinho, o Mambo do Galinho. O Mambo do Galinho. Se der tempo. Se der tempo, cantarei com muito prazer. Muito obrigado. É um belíssimo prendedor de gravata. Estão vendo? Muito obrigado. Obrigado. Tá vendo? 1,70m de voz aí, 1,70m de prêmios também aí. Tá vendo quanto prêmio? Galbi Peixoto, microfone da Rádio Publicidade e Cultura. Vamos ouvir novamente o ídolo da juventude brasileira. E agora também campineira, Galbi Peixoto. Ah, mais um número musical. A torcida toda se manifestando, ala direita e esquerda, geral, camarote, numeradas, todo mundo torcendo, né? O maior jogo da temporada radiofônica de 57, né? Calbi Peixoto, muito bem. Ele já está tomando o último dos preparativos. Vamos aproveitar e gritar tudo agora, né? Vamos gritar tudo agora, né? Muito obrigado. Eu vou atender a um pedido cantando Tarde Fria. Antes de... Lara, lara, lara, lara, tarde fria, sozinho espero, só você que não vem, eu quero. Tarde fria, sinto um frio na alma, só você que não vem me acalma, e o vento sopra frio, gelando, e eu sem você até quando? Vem o vento e a tarde é fria. Estou só e minha alma vazia. Peixoto, ídolo da juventude brasileira e agora também campineira, cantando ao microfone da Rádio Publicidade e Cultura, da organização Irmãos Pedroso, no Teatro Municipal. Galbi Peixoto, bastante homenageado, com inúmeras faixas. Vou jogar uma flor, uma belíssima flor, né? Uma rosa branca, jogada aqui no palco. Galbi vai devolvê-la para as fãs. Muito bem, Delírio Noletário, para pegar a rosa branca e Calbi devolveu às fãs. Muito bem, Calbi delirantemente aplaudido. Magnífico intérprete da música popular brasileira, inegavelmente. 1,70m de voz, interpretação e simpatia. Calbi Peixoto, no Teatro Municipal. Ô, torcida boa! É um sucesso? É, realmente. Tudo bem, né, Gal? Mais um pouquinho de música, Galvi? vocês estão de morte, né? Galvi! Mais um pouquinho, Galvi? Vamos lá, né? Mais um pouquinho. Muito obrigado. Muito obrigado, distinto público. Eu não esperava receber manifestação tão boa, tão simpática de vocês. Muito obrigado. Campinas já tomou meu coração de assalto. Todo. Todo, todo. Dedicado a vocês. Dedicado a vocês. Ave Maria. Amém. Pai nosso que estás no céu, conservai o meu amor. Não permiti, por favor, entre nós dois um adeus. Afastai os inimigos da minha vida com ela, conservai os olhos dela dentro dos olhos meus. Se acaso não for esse o meu destino, por vosso manto divino, dai-me o viver sem ninguém, para ser infeliz. Prefiro sentir saudade, seja feita a vossa vontade. Amém. Vai, Calvi! Momentinho, Calvi! Atenção! Momentinho, Calvi! Vai mais um! Momentinho, amanhã nós estaremos aqui também transmitindo mais um show com artistas da Rádio Record e Televisão Record, gratuitamente, viu? Os ingressos para o show de amanhã poderão ser procurados na Rádio Brasil. E Calvi vai atender a pedido, ele vai! Volto a cantar pra vocês, minhas fãs, minha última canção. Com vocês meu viver tem mais vida, tudo é festa em meu coração. Despede-se assim do público de Campinas, Calbi Peixoto, 1,70m de voz, simpatia e interpretação. Amanhã estaremos transmitindo aqui mesmo com artistas da Rádio Record e da televisão um grandioso show no Rádio Espetáculo. Ingressos, vocês podem procurar para vir brincar um pouquinho mais comigo amanhã, né, na Rádio Brasil. Vocês querem vir brincar comigo amanhã? Quer? Amanhã eu vou dançar o rock, hein? Amanhã eu danço mesmo. Vocês vão ver. E quero também chamar a atenção para essa belíssima decoração que o Jardine proporcionou no palco do Teatro Municipal para todos vocês, para receber Calbi, né? Uma decoração muito a gosto, muito bonitinha, muito bem feita, que o Jardine fez especialmente em homenagem à recepção que faríamos aqui ao Calbi Peixoto. E amanhã estaremos aqui gritando. Amanhã eu quero minha torcida em peso aqui, hein? Amanhã você é o maior. Viu? Você é o maior, mano. Que é isso? Sei. Mas amanhã é o maior você, viu? Vocês vêm por aí. E despedimos então dos ouvintes da Rádio Publicidade e Cultura desta apresentação que fizemos diretamente do Teatro Municipal, quando trouxemos Calbi Peixoto, o ídolo da juventude brasileira, numa gentileza de Loja Esportes Carioca, Galeria Trabuzzi. Era só o que nós tínhamos a dizer. Muito agradecido.